Reverendo Marcelo Nova. Ouvi notícias de muito longe batendo na minha porta. Eu vi os garfos, eu vi as facas em cima da mesa posta. Pra que mensagens e telegramas? E se você chega e some? Tenho dinheiro, eu tenho CPF, eu não me lembro, é do meu nome. De muito longe, batendo na minha porta. Eu vi os carros, eu vi as facas em cima da mesa posta. Pra que mensagens e telegramas? Se você chega e some, tenho dinheiro de CPF, eu não me lembro do meu nome. Não há mais festas, nem carnaval. Acho que eu fui enganado. Me diga as horas. Palmas e mais palmas.